ao Senhor. Amém? Amém. Louvo a Deus que a obra que Deus tem nos dado a honra de estar juntos gerando é uma obra que tem esta visão, que olha para os povos, para as nações, porque esta foi a visão de Deus. Deus viu toda a terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E encarnou entre nós, como nós vimos ontem. A primeira estratégia de Jesus foi uma estratégia de encarnação, de descer e encarnar no meio dos povos, no meio da terra, no meio da gente, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. E é isso que Deus quer que nós façamos também. A encarnação que Deus quer é que a igreja esteja enviando pessoas que se fazem carne no Timor-Leste, que encarnem, que deixem seus costumes, suas igrejas, seu conforto, suas famílias, e habitem entre aquele povo, entre essas pessoas, cheios de graça e de verdade. E essas pessoas vão ver através de vocês a glória de Deus, através de você, Flávio, a glória de Deus lá por onde você tem ido, através da nossa vida. Semana que vem, no meio dos irmãos lá da Síria, perto de Damasco, no meio daqueles irmãos, essas pessoas só têm uma oportunidade de ver a glória de Deus, é através de nós, aleluia. Cada vida, cada pessoa, cada um desses irmãos, aleluia, verão a glória de Deus através de gente encarnada, de gente lá, aleluia, levando amor. Sóstenes, você vai para Israel, seja a glória, a graça de Deus, aleluia, no meio daquelas pessoas. Porque projeto missionário, irmãos, é onde nós estamos e na hora que nós estamos. Projeto missionário da igreja é nós vivendo a glória de Deus. Onde quer que nós vamos, ali está a glória de Deus. Você, meu amado, como nós vamos ver nessa noite, você é o missionário de Deus encarnado nesta cidade, que Deus levantou para ser vida ali onde você está, no meio da sua família, no seu bairro, na sua cidade, nas Minas Gerais, aleluia, glória a Deus. E nós, na nossa nação, temos que estar encarnados, como nós vimos ontem. E hoje a palavra do Senhor Jesus, continuidade desta palavra, né, de pregar a palavra, de o modelo de Cristo Jesus, como foi a missão de Cristo, como foi que Cristo fez a sua missão. Nós vamos ver as formas e as essências, aquilo que é forma e aquilo que é essência. Primeiramente, Deus sempre esteve e está se movendo em todas as culturas. Eu li um livro há uns 15 anos atrás, O Fator Melquisedeque. Todo missionário tem que ler aquele livro. Foi um livro que me abençoou muito, foi me dado por um dos meus pastores. E ele falava do mover de Deus, como que em cada povo, ou pode ser índio, pode ser no meio dos maias, no meio dos astecas, no meio dos judeus, né, que nós sabemos era o povo de Deus, povo escolhido, mas em todas as culturas houve um mover de Deus, alguma coisa foi deixada para que fosse dado um referencial da palavra de Deus, de Cristo e do Eterno. Muitos povos e culturas nesse mundo afora, e hoje eu estou estudando com mais profundidade antropologia, e a graça e o amor de Deus, e a figura de Deus, e até mesmo de Cristo, está em muitas culturas deixado por Deus. Isto foi chamado pelo autor Don Richardson, o fator Melquisedeque. Assim como Deus se revelou a Abraão, quem era Abraão? Qual foi o missionário que foi lá pregar o evangelho para Abraão, hein, irmãos? Não, foi revelação de Deus. Mesmo no meio daquela cultura pagã da Mesopotâmia, lá na cidade de Ur, lá naquele lugar que não tinha nenhum contato com Deus, com a graça, com a glória de Deus, mas lá o Senhor se revelou no meio, lá tinha um homem. Oi, amada. Lá tinha um homem que Deus viu o seu coração, e é assim que Deus se move no meio das culturas, através de uma vida. Por certo, vocês lá no Timor-Leste encontraram alguma pessoa que Deus já estava se movendo na vida deles. Tem alguns personagens na Bíblia, como Abraão, depois como Balaão. Quem se revelou para Balaão? Hein, irmãos? Ele era um amonita, um povo ruim, cruel, um povo que depois foi totalmente destruído. Estava lá no meio daquilo, mas era um homem que ouvia Deus, e a palavra diz com toda clareza, a sensibilidade espiritual de Deus na vida daquele homem. E pessoas assim estão em todos os lugares, em todas as culturas. E a igreja tem que ter esta visão de ir para encontrar dentro das culturas aqueles para quem Deus já está falando, aonde Deus já está trabalhando, para as pessoas que Deus já está se movendo. De repente, Abraão já tinha uma revelação de Deus e chega em Salém e encontra um homem chamado Melquisedeque. Quem pregou o evangelho para Melquisedeque, para ele se dizer sacerdote do Deus Altíssimo? Pôde até receber o dízimo. Quem? Hein, irmãos? O próprio Deus. Deus está se movendo, e nós como igreja temos que ter esta visão e crer e procurar e orar para que através, aleluia, dos recursos que Deus tem nos dado, das formas, da música, de tudo que Deus nos deu, nós possamos levar a palavra, a essência de Deus para estes povos. O modelo de Jesus... Primeiramente, Jesus desceu do céu, como nós vimos ontem, encarnou-se, deixou a forma de homem, como diz Filipenses 2, e tomou a forma de homem, nasceu como uma criancinha, do ventre de Maria, foi criado e fez estripulia, né? Maria trocou a fraldinha dele, ensinou as palavras, ensinou a cantar, ensinou a língua aramaica, e Jesus foi crescendo, inserido naquela cultura, mesma coisa como nós. Por que eu posso estar falando aqui? Porque eu nasci aqui nas Minas Gerais, em 1958, aprendi essa língua maravilhosa, o português, e me comunico, nós nos comunicamos, assim Deus quer. E quando nós mudamos de cultura, como a irmã começou a falar na língua daquele povo, se não tivesse essa ferramenta, se não tivesse a ferramenta da língua que o Senhor aprendeu, ele não poderia ter transferido. Então, essa imersão na cultura, Deus quer que nós conheçamos as culturas das nações, conheçamos os povos, conheçamos. Jesus fez isso. Jesus não só desceu a cultura dos judeus, cresceu, comeu com eles, aprendeu as suas leis, aprendeu a língua, assimilou a linguagem em que a palavra depois foi pregada. Ele entendeu como aquele povo assimilava, isto é, Jesus compreendeu, e o Espírito Santo foi ampliando no seu coração, ele foi falando por parábolas, ele foi falando da maneira que aquele povo pôde entender o Evangelho do Reino de Deus, dentro da linguagem. Então Jesus desceu a cultura. Segundo, Jesus reconheceu e afirmou a cultura. Ele era o Filho de Deus, ele estava acima de tudo que representava o judaísmo, mas ele estava inserido, ele respeitou, ele reconheceu que ali existia um depósito de Deus. Há um grande problema no mundo hoje, de que nós pensamos que nós vamos a uma cultura, não, essa cultura não tem nada, nós brasileiros temos tudo, temos a revelação de Deus, temos a graça, o mover do Espírito, temos CD, temos isso, temos recursos, temos igrejas maravilhosas, e esse povo aqui não tem nada. Não, meus irmãos, tem alguma coisa que Deus está fazendo lá, nós precisamos reconhecer a cultura das nações e a obra de Deus. Esse reconhecer não é reconhecer as coisas físicas, materiais, mas que dentro daquela cultura tem alguma coisa que Deus está gerando. É ou não é, irmãos? Reconhecer isso. Eu não sabia que esse casal estava aqui quando Deus colocou toda essa palavra dentro do meu coração, que eu já estou compartilhando com os sócios desde que cheguei. Eu não sabia que vocês estariam aqui hoje, mas confirmou a palavra no meu coração. Terceiro, Jesus confrontou a cultura. E a igreja tem que confrontar a cultura, as culturas das nações. Porque Jesus estava dentro daquela cultura, mas ele começava a ver que tinha muita coisa errada. E Jesus não foi assim, não foi no grito, né, na força do homem, não. O que confronta a cultura desse mundo, primeiramente, é a verdade. A verdade, irmãos, ela é inegociável em qualquer lugar. A verdade em qualquer canto. Não há nada contra a verdade. Porque Jesus mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você vê alguma coisa errada na cultura de um povo, na cultura do nosso povo, na cultura da sua família, na cultura deste estado, ou seja lá do que for, o que confronta ela é a verdade. É a verdade na sua vida. É a vida confronta, a vida vivendo em verdade, confronta. Segundo, o amor, que nós vimos ontem, né? O amor é sempre inquestionável, não tem ninguém que não identifique o amor, é ou não é, irmãos? E a igreja é o lugar de amor, esta igreja tem que ser uma igreja cheia de amor, em nome do Senhor Jesus. Deus tem nos colocado aqui para semear um amor verdadeiro no meio dos irmãos, aleluia. Essa é a cultura da igreja, a cultura do amor. Esta é a essência, nós vamos ver depois a essência, aleluia. O amor confronta, a santidade confronta. Nada pode contra a santidade. Um homem santo, pessoas santas podem estar em qualquer cultura. Se você é santo diante do Senhor, aleluia, você leva uma luz, você leva uma graça, que nenhuma cultura deste mundo pode ir contra um homem santo, contra uma mulher santa, contra uma pessoa santa. E nós, como missionários enviados por Deus, meus amados, a única maneira de nós sermos eficazes na essência é se na nossa vida tiver a verdade, o amor, a santidade e, quarto, a presença de Deus. O que confronta a cultura deste mundo é a verdade, o amor, a santidade e a presença. O que é a presença de Deus? É o verbo vivo que habita no nosso coração. Aonde você está, está a presença de Deus. Eu esse ano estou vivendo com muita força a vida universitária, né? Fazendo curso de gestão em comunicação, passei no vestibular, comecei a estudar no meio de um monte de jovens, e eu comecei a ver ali tem uma outra cultura, totalmente diferente da cultura que eu conheço, irmãos. Parece que eu estou num outro país. Eles não sabem nada das coisas que eu vivo, começaram a descobrir quem eu era, assim, para o mundo evangélico, por causa da internet. Perguntaram, você é aquele do YouTube? Você é aquele do Google? Dos discos? Tem uns discos lá que é seu? É você? É, sou eu mesmo. Pronto, para eles não quer dizer nada, música cristã, nada da vida, é um outro mundo. Mas esta semana, eu me levantei para dar um testemunho, que eu dei uma aula sobre história antiga. Pelo meu conhecimento, minha viagem, falei do Egito, de Petra, dos celtas e da Mesopotâmia. Mas antes de falar, eu disse qual era a razão pela qual eu viajava, porque eu cria na palavra do Senhor Jesus, e comecei a falar, e o Senhor fluiu ali naquela aula, e no final, um colega veio para mim e disse, olha, eu não sei porquê, na hora que você estava falando, me deu uma vontade de chorar. Eu não sei porquê, não sei o que deu no meu coração. E todo mundo veio me abraçar e disse, puxa, que coisa linda aquilo. Sabe o que é isso, irmãos? A presença. A presença. Onde você está, ali está a presença. Aleluia. Não importa aonde, em que lugar deste mundo você está. Uma vez eu sentei do lado de um árabe, num voo da Jordânia para Nova York, e aquele homem muito agitado, e falava, e mexia com as aeromoças, e fazia isso, fazia aquilo, e ele ali do meu lado. Aí de repente, ele disse uma piadinha para uma aeromoça, e perguntou se eu concordava. Eu disse, olha, eu não concordo com isso que você disse. Ele disse, por quê? Primeiro porque eu sou casado, e amo demais minha esposa, ela está lá no Brasil esperando por mim, e eu não mexo com as moças assim, disse na lata dele assim, disse, e pronto. Daí ele, virei para o outro lado, de repente ele me cutuca, por que você me disse aquilo? Eu disse, porque é o que eu vivo e o que eu creio. Você ficou brabo? Eu perguntei, ele, não, fiquei pensando. Pronto, abriu a porta, eu fui compartilhando, compartilhando, ele disse, olha, eu sou jordaniano, mas eu moro lá, trabalho no World Trade Center, não sei nem se esse rapaz morreu depois, trabalhava lá naquelas torres, e eu comecei a compartilhar, irmãos, e aquela pessoa teve uma experiência com o Senhor naquele dia. E depois eu dei um CD para ele, ele me ligou umas 3 horas depois que nós tínhamos se separado, ele me ligou para a casa onde eu estava, que eu dei para ele, e ele estava chorando. Do outro lado da linha, disse, homem, eu não posso parar de ouvir esse disco, o que que tem nesse disco? Presença. Presença. Tudo que a igreja, não importa onde você tem, e foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus estava dentro de uma cultura. Cultura judaica, como nós estamos dentro da cultura brasileira. Meus irmãos, tem muita coisa na cultura brasileira que é maravilhosa. Eu amo o português, é uma língua que eu consigo me expressar bem. É a nossa língua. Eu amo a nossa alegria, mas tem muita coisa na nossa cultura que é brabo de engolir, irmãos. Que é difícil. Muita coisa nessa cultura brasileira, no jeito de ser, na irresponsabilidade, no jeitinho brasileiro, coisas da cultura que a igreja tem que confrontar do jeito que Jesus confrontou. Como que nós confrontamos? Com verdade, com amor, com santidade, aleluia, com presença. Vamos ver juntos como nós confrontamos as culturas? Com verdade, amor, santidade e presença. Presença de quem? Deus na nossa vida, o Verbo encarnado em nós. Assim nós podemos encarnar como Cristo encarnou. Então Jesus confrontou a cultura e quarto, Jesus transformou a cultura. Não só, o judaísmo nunca mais foi o mesmo depois de Cristo, nunca. Continuou com algumas coisas, mas depois de Cristo, o mundo, não só aquela cultura, mas todas as culturas, a cultura romana, a cultura grega, a cultura bizantina depois, e depois todas as culturas desse mundo afora, foi na antiguidade, foram abaladas, totalmente transformadas pelo poder da palavra de Cristo Jesus. Porque Jesus, este evangelho, amado, transforma qualquer cultura. E não é um evangelho qualquer, tem que ser o evangelho do reino. O evangelho do reino de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia.